Beelzebub, Beelzebub. Asmodeus, Satanás, Lúcifer. Começando mais um programa aqui do podcast Feel Have Ghost. Sempre eu falo ghosts, né? Mas é ghost, né? A intenção. Mas vamos começar o programa aqui de hoje. No último programa aí, que foi sobre o single Secular Haze aí de final de 2012, 2013, eu falei que o próximo programa seria sobre o CD Infest Suman. Mas não! Mudamos a programação, olha aí! Vamos falar sobre o mais um single aqui, sobre o single Year Zero. Bom, como eu falei na fanpage do podcast, sim, nós temos uma fanpage agora. Se você quiser curtir, eu vou deixar aí no post. Se não, você não quiser curtir também, sei lá, pode ir lá pelo Google Plus, YouTube, você já sabe, né? Bom, eu falei, procurar sobre o Ghost, como eles são uma banda relativamente nova, é muito difícil de achar informações, nem tão porque são tão novos também, mas porque são muito odiados, né? Então, não é muito site que dá informações precisas sobre a banda. Então, fazendo as minhas pesquisas lá para falar sobre a Infest Suman, começou a surgir muita coisa apontando que o Year Zero vem antes. Só que também tem uma coisa que, como em 2013 eu estava começando a curtir a banda, eu estava começando a conhecer, eu não acompanhei em tempo real o lançamento. Então vocês vão falar, mas 2013 foi ano passado, cara, como que você não sabe o que aconteceu? Eu estava começando a acompanhar, portanto eu não estava vendo em tempo real o que saía, quais eram os lançamentos, que estava em alta, que não estava. Se você aí já acompanhava no início de 2013, que eu sei que no início de 2013 teve o Secular Haze. Então, se você acompanhava aí, envia pra gente o que você lembra que aconteceu. ghostbcpodcast@gmail.com. Você envia lá contando, porque eu achei muitas datas diferentes. O Infest Suman tava programado para sair dia 9 de abril, mas deu um pau lá pra poder fazer as capas e tal. E ele saiu, se eu não me engano, dia 16, parece. Também não sei se está certo, porque tem lugares que falam que saiu dia 12, tem lugares que falam dia 10. Cada lugar dá uma data, assim como dizem as minhas fontes que eu achei, que o Year Zero saiu dia 10 de abril. Portanto, ele saiu um pouco antes do Infest Suman. Assim como também eu achei falando que saiu depois. E eu também já quero fazer umas correções aí, que na semana passada eu falei que lá na troca de papas e tal, os caras tocaram a intro, aí veio o Papa, trocou de fantasia, trocou de vocalista, então poderia ser qualquer um ali com a fantasia do primeiro Papa, e o vocalista, que é o mesmo, vim e apenas cantar ali pro resto do show. Mas não, eles tocaram o Opus Eponymus na íntegra, tanto que tá tocando a Genesis, que é a última faixa, e aí começa a tocar Secular Haze e I'm a Marionette, do cover do ABBA, que tá no single do Secular Haze. E eu, por eles usar máscara, quem já viu eles ao vivo sabe que se você não estiver vendo de perto, você não consegue ver se o cara tá cantando mesmo. Eu, quando vi esse cara ao vivo, eu realmente achei que ele tava fazendo um playback, porque a máscara ele não deixa ele gesticular muito a boca. Então, eu ainda continuo sustentando a minha teoria que o Papa 1 e o Papa 2 são o mesmo vocalista, porém com roupas diferentes. O que aconteceu nesse show, que ele podia estar dublando ali o show inteiro, né, pra outra pessoa ficar, ou no que tocou a Gênesis. Quando toca a Gênesis, só fica a banda no palco. O Papa 1, que estava como vocalista, que é o mesmo sempre que eu digo, ele saiu, trocou de roupa e voltou outro cara com a roupa. Então, eles podem ter trocado ali. Assim como eu falei também que não tinha muita coisa, tinha sim, eles lançaram um videoclipe, só que teve um esquema junto com aquele site que eu falei, que eu tinha falado que saiu um site e você podia ouvir a faixa. Só que antes desse show que eles fizeram em Linkoping, na cidade natal deles, que trocou o Papa, você entrava lá no site secularhaze.com e a única coisa que você podia ouvir era um pedaço da música, só instrumento, e as velas que tem hoje que você entra tocam completas, vocal, bateria, baixo, só tocavam instrumentos e uma vela ficava apagada. Depois desse show em Linkoping, essa vela acendeu e era com a voz do novo Papa, e você sim podia baixar a música inteira, ir pro site, essas coisas. Acho que, se eu não me engano, era isso que eu tinha pra corrigir, assim, se for aparecendo mais coisa, eu vou falando, porque é como eu disse, é difícil encontrar coisas da banda na internet. Difícil encontrar coisas precisas. Até em sites internacionais mesmo você acha uma data, no outro você acha outra. No nacional, então, nem fale. Bom, pra corrigir é isso. Eu queria só mandar um salve hoje aí para o Ítalo Oliveira. Semana passada a gente mandou um salve aí pro Átila Oliveira. Mais um salve, ele fez um comentário lá de novo, muito obrigado. Ele tá seguindo a nossa página lá, curtindo. Vocês não são irmão não, né? Porque, pô, puta coincidência, hein? Nome parecido. Um salve aí para o Ítalo Oliveira. Então, vamos lá falar um pouquinho de Ear Zero, né? O single. Esse sim eu acho que vai ser um programa mais curto, porque realmente tá difícil de achar assim informações precisas e exatas. Bom, vamos lá, eu vou tocar um pedacinho da vinheta e a gente já volta. Bom, galera, vamos então. Você ouviu aí na vinheta, eu já vou até adiantar aqui para não ter nenhuma dor de cabeça aqui. O single Ear Zero tem duas faixas. Tem, lógico, a faixa Ear Zero, né, que todo mundo conhece. E tem uma outra faixa no lado B, que é a Ear Zero ao contrário, né? Até o nome é o nome da Ear Zero ao contrário, pô. Aí você me pergunta, por que você tocou ela já agora? Porque eu não vou tocar ela aqui como a gente faz sempre, porque ela é simplesmente, né, a Ear Zero ao contrário. Então eu vou tocar só a Ear Zero. Eu tava pensando em fazer alguma coisa pra tocar pedido da galera, ou tocar alguma outra do meu gosto, mas não. Vamos tocar a Ear Zero mesmo pra vocês e falar um pouco mais sobre o single. Bom, começando nesse papo que eu tava falando lá atrás de achar informações e tal, os lugares que eu achei mais repetindo informações foi que ele saiu 10 de abril. Então, vamos tomar aqui como que foi 10 de abril. Se você tá aí, você viveu essa, você já curtiu a banda, você, não foi 10, foi 11, foi, você manda aqui pra mim que eu vou falar seu nome e vou falar, eu vou corrigir, porque é difícil mesmo achar coisas da banda. Bom, o Ear Zero, cara, ele saiu naquela época que tava trocando de papa. O Papa Bento XVI tava saindo e tava pra vir o novo papa aí, que é da Argentina lá. Nessa pegada, o Ghost também já estava trocando de papa. Então, qual que foi a sacada dos caras, né? Vamos fazer uma divulgação aí para colocar o nosso papa como o papa cristão, né? Que eu achei sensacional. Nessa época, eu lembro disso, que eu até entrei para ver o site, mas eu não realmente não lembro de datas. Datas específicas. Eu já estava começando a ouvir a banda, que eu conheci bem no começo de 2013. Mas ainda era... agora é difícil de achar coisas. Em 2013, 2012, era mais difícil ainda. Você escrevia Ghost lá no Google, aparecia o filme. Aparecia aquelas imagens de fantasma japonês. Mas era de realmente difícil. Então, pouco que eu achava foi uma coisa que passou por mim, assim, porque eu não, realmente não vou lembrar de datas. Mas eu lembro de entrar no site que tinha, era o papaeméritos.com. Você entrava lá, tinha uma mensagem falando que era para eleger o Papa Eméritos para um cargo, para o Supremo Pontífice, né? Toda aquela história e tal. E aí você entrava lá, votava, e aí você tinha acesso a esse novo single, Ear Zero. Eu só não lembro se era o Ear Zero completo ou se era uma parte só. Mas eu lembro que você tinha acesso lá, votando no Papa para o Supremo Pontífice. Tanto que a capa do single, se você ver, que é uma bela arte, por sinal, é o Papa num trono. Você pode ver que ele tá num trono ali. Em volta, provavelmente seriam os cardeais, seriam o pessoal ali da igreja. Seria, é como se ele fosse, né, o Supremo Papa, o Pontífice Máximo. Porém, só que dá pra entender que não é bem da de Roma, né, bem do Vaticano. É um bagulho mais do inferno, né? Você vê que as lâmpadas são tipo chamas, assim, e tal. Mas eu acho muito foda essa arte da capa do single Ear Zero. Bom, como eu já disse, ele tem lugares que diz que ele é do dia 10, do dia 9. Bom, a produção dele é a mesma do cara que tava no single Secular Haze, que eu quero me corrigir também. Eu tinha falado que o nome dele era Nick Rasculinius. Só que o meu computador, ele tem uma letra maldita que parece, tem muitas vezes que o C parece um O, de tão fechado, acho que tá em bold, e aí você entende, mas é C e Z no final, então seria Nick Raskulinit, seria Raskulinit, Raskulines, nomes complicados. Se você sabe como que é, eu já falei, manda aí que a gente vai falar aqui. Bom, a produção dele é a mesma do Secular Haze, é a Rise Above com a Universal, então, que na verdade é da Loma Vista Records, só que a Loma Vista, ela é tipo uma subsidiada da Universal, é tipo uma partição da Universal Records, então, tem várias, como eu posso dizer, empresas ali, envolvidas na produção, no copyright, são coisas da indústria musical. Bom, pelo que eu tava vendo, saiu assim um número bem limitado de cópias. Tem um que eu achei que é um vinil, até que ele é meio verde-limão, parecido com a cor que tem no logo, na capa, né? Um verde assim, parece que saiu só 1.200 cópias. CD também saiu poucas cópias, saiu um picture, né, que tipo assim, em vez dele vir a capa, ele vem a arte impressa no disco, só que parece que não é LP, é CD, e eu creio que ficaria mais bonito no LP, né, que é maior e tal, não em um CD, mas também, assim como a demo, o single Elizabeth, é um item que realmente é raro, podemos considerar raro, né, já. E esse Picture diz que ele saiu na América, né? Na Suécia já saiu o vinil, uma edição limitada, né, meu? Bem pouca, assim. Tanto porque já foi em cima, né, do lançamento do Infest Suman. Tinha saído ali o Secular Haze ali no começo. Logo já veio o Year Zero, pelo menos, repetindo, como eu achei, né? Que muitos dizem que foi depois, muitos dizem que foi antes. Vamos tomar como se fosse antes. Então foi uma coisa bem limitada mesmo. Agora já deve ter saído outras versões, nacionais aqui pra gente, em outros países, mas na época saiu pouca. Poucas cópias, né? Então é isso. Bom, na produção eu já falei quem foi. O estúdio também foi o mesmo, lá no Blackbird Studios. Quase a mesma coisa que foi do Secular Haze. Foi pra ele. Por Zero. A intenção dos caras mesmo foi essa, que eu achei que foi uma sacada muito legal, que foi de divulgar o Papa e tudo mais, né? Pro Pontífice lá, pra ser o Papa cristão e tudo mais. E também também teve o clipe da Year Zero, que temos aí as duas versões do clipe, né? Onde eu vou falar um pouquinho do clipe depois que eu voltar, então eu vou tocar Year Zero aí pra vocês. E aí depois a gente volta e fala do clipe. Fiquem aí com a Year Zero, que eu acho essa música fantástica, e eu já volto. Asmodeus, Satanás, Lúcifer. We'll be right back. Bom, voltando aqui, galera, vamos então falar do clipe. Eu lembro de ter assistido o clipe, qual foi as minhas impressões. Eu lembro até de uma pequena discussão que teve, mas não é uma discussão ruim. A gente discutindo em um dos grupos, acho que foi até no Ghost Brasil. Um abraço pro pessoal aí da página do Ghost Brasil e do grupo, que a gente sempre tá postando lá. Na época eu lembro de ter assistido o clipe, aí tem as duas versões, como eu falei, né? Tem a versão censurada, que é a que está no YouTube pela Vevo, e tem a versão sem censura, que você pode encontrar nos melhores sites de pornografia próximo aí do seu PC, né? Bom, o que era o clipe? Mostrava ali um senhor todo maroto, com umas garotas e tal, e elas começavam a tirar a roupa, e aí depois elas começavam a colocar as roupas dos Nameless Ghosts. O que acontecia? A gente começou a desconfiar, né, ali conversando nos grupos. Poxa, esse velho aí parece papa, cara. Eu lembro até de ter feito uma montagem no Photoshop, que eu peguei a foto dele e joguei a pintura do papa em cima. E realmente, cara, muito igual. E aí começou tudo, esse cara é o papa, esse senhor aí é o papa. Poxa, o papa é velho. Como assim? Mas aí que depois que passou todo aquele hype, a gente percebeu, pô, isso aí é uma máscara, né? Só é a mesma máscara, essa é pintura. Aí acabou com a graça de todo mundo, ninguém mais sabia quem era o papa. E foi mais ou menos isso. Bom, eu vou deixar no post aí, se você estiver ouvindo no blog, pelo blog, eu vou tentar deixar aí as duas versões. Eu sei que vocês vão querer clicar na versão sem censura, mas eu vou deixar as duas, né? Vai que você tá com a sua avó do lado aí, com a sua mãe aí do lado, então aí você abre a versão sem censura deste videoclipe, desta música que eu adoro muito, que eu gosto muito. E eu tenho certeza também que quem gosta da banda curte muito esse som. Que eu também não vou entrar agora em discussão de letra e tudo mais, que a gente vai ter os próximos episódios para falar de letra e traduções e significados e referências. Bom, acho que o programa hoje vai ser isso. Como eu falei, não tem como não ficar curto, né? Porque, infelizmente, eu achei muito pouca informação sobre esse álbum, sobre esse single, né? Na verdade, eu achei muito pouca coisa. Então eu vou tentar durante a semana deixar os videoclipes e postar foto dos discos, como eu falei, e tudo mais. Bom, em breve a gente vai estar aí na iTunes Store. Se você usa aí produtos Apple, você usa um Mac, você usa um iPhone, você quiser entrar lá na iTunes Store, a gente vai estar lá. E automaticamente entrando na iTunes Store, a gente vai entrar em site, em programas de agregador de podcasts aí para celular, para tablet e tudo mais. Aí a gente vai se falando lá pela página. Entrem lá na página do Facebook, é o mesmo nome, If You Have Ghost Podcast. Curta, dê o apoio, comentem. Eu não ganho nada com esse podcast. O que eu posso ganhar, assim, máximo é o reconhecimento de vocês, né? Receber um comentário, receber um e-mail. Já falei, mandem e-mails com sugestões, pedidos, críticas também. Crítica sempre é bom, que a gente vê onde que tá errando. Artes também, as artes a gente vai postar lá no Facebook. A gente vai postar lá, quem quiser enviar artes. E é isso, galera. Aí eu tenho certeza, agora certeza, hein? Semana que vem a gente volta com Infest Suman, que é um álbum que eu gosto muito. Foi aí que eu fiquei firme, né? Junto com a banda, acompanhando a banda desde então. E é isso. Se você gostou, não esqueça de comentar, espalhar a palavra aí, que a banda só vai ganhar e crescer com isso. Um abraço a todos. Semana que vem eu pretendo estar de volta. E é isso, galera. Até mais.